Olá, meus queridos e eternos apaixonados de todo o meu lindo Brasil. Estamos chegando para ficarmos juntos em 2 horas de muita emoção. No ar, o encontro central, a ardente paixão está no ar para tocar os seus íntimos sentimentos. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora te faço companhia com muito prazer e carinho. Hoje é quarta-feira, para você então um programa maravilhoso, com muita música romântica, um programa feito de todo o coração para você, que é amante em todo o Brasil do Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central.

Encontro Central, o encontro dos grandes amores em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente está de volta com os recados do coração. Envie o seu através do nosso site ouvintecentral.com. Olá Brasil apaixonado, estamos de volta com o nosso Encontro Central, a sintonia dos grandes namorados. E agora está chegando os nossos recados do coração. Mande o seu, ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. A Fabiana para o Gustavo, em Paraíba. Eu te amo sem desculpa, sem passado, sem vírgulas ou ponto final. Eu te amo sem negações, sem esconder o que sinto ou quem és. Eu te amo sem preâmbulos ou paradoxos. Simplesmente te amo como deveria te amar, com verdades. A Rosa Maria do Piauí para o Sérgio. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha, é porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. O Gleidson de São Paulo para Joana. É ela minha grande razão de viver. Se tudo perecesse, mas ela ficasse, eu continuaria a existir. E se tudo permanecesse e ela fosse aniquilada, o mundo inteiro se tornaria para mim uma coisa totalmente estranha. Eu não seria mais parte deste mundo.

Músicas inesquecíveis. Encontro Central. You don't have the time to know. Love is everywhere that you go. You don't have don't have to

Encontro Central, as mais lindas canções de amor. Daqui a pouco estamos de volta com a nossa tradução. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Olá Brasil apaixonado, estamos de volta em mais uma hora para todo o Brasil, com muita emoção e belíssimas canções de amor. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz das suas emoções, e agora está na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções, Encontro Central. Passaram-se 7 horas e 15 minutos desde que você me tirou o seu amor. Eu saio todas as noites e durmo o dia inteiro desde que você tirou o seu amor. Desde que você se foi, posso fazer tudo o que eu quiser. Posso ver quem eu escolher. Posso jantar em restaurante sofisticado, mas nada, eu disse nada, pode tirar essa tristeza. Porque nada se compara. Nada se compara a você. Tem sido tão solitário sem você aqui. Como um pássaro sem canção. Nada pode impedir a queda dessas lágrimas solitárias. Me diga, baby, onde foi que eu errei? Eu poderia abraçar todo garoto que eu encontrasse, mas eles só me fariam lembrar de você. Eu fui ao médico. Sabe o que ele me disse? Ele afirmou: melhor você se divertir. Não importa o que você faça. Mas ele me falou: porque nada se compara. Nada se compara a você. Todas as flores que você plantou, mamãe, no quintal, todas morreram quando você se foi. Eu sei que viver com você, baby, é duro às vezes, mas eu estou disposta a fazer outra tentativa. Nada se compara.

Estamos apresentando Encontro Central. I'm not afraid to die.